casa. Vamos dividir as nossas emoções. Que noite bonita com você, Larissa. No meu dicionário não existe fica só. Se estou com você é o bastante pra mim ficar feliz. Sou um homem de sorte, é só pra quem pode ter um amor e uma mulher tão linda assim. Curte o momento que é nosso, um barzinho e uma balada só pra nós. Sensações de liberdade, encerramos debaixo dos lençóis. Curte o momento que é nosso, um barzinho e uma balada só pra nós. Sensações de liberdade, encerramos debaixo dos lençóis. Estou com você, é o bastante pra mim ficar feliz. Sou homem de sorte, é só pra quem pode ter o amor de uma mulher tão linda assim. Curte o momento que é nosso, um barzinho e uma balada só pra nós. Sensações de liberdade, encerramos debaixo dos lençóis. Curte o momento que é nosso, um barzinho e uma balada só pra nós. Sensações de liberdade, encerramos debaixo dos lençóis.